fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto tem assunto, tá feliz, beija de língua. E a gente só briga, briga, briga, briga, briga. Pra mim já deu. Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu. Simone Mendes, Dois Tristes. Tempo também, a Thaíde Alexandre, Luzes da Ribalta. Agora 7h31. Então curte, participe, tem mais música pro nosso lazer. No ar em Boabas, mais música, uma rádio feita pra você. O modelo perfeito pra você está na Óticas Arruda, a queridinha de São João. Clássicos, esportivos, aviadores, tendências das blogueiras, maxi óculos, lentes digitais, lentes com proteção de uso azul, lentes visão simples e multifocais. Na Óticas Arruda, a montagem é computadorizada. Você pode fazer a manutenção ou consertar seus óculos com a gente. Qualidade, bom preço e condições de pagamento você encontra na Óticas Arruda. Muito além do que se Tancredo Neves, 91, esquina com calçadão. Seu cãozinho está com anemia muito grave e precisa de transfusão, mas está com dificuldade de achar doador? A Vital Centro Clínico Veterinário está com parceria com o Banco de Sangue Canino, mantendo um estoque de banco de sangue para cidade e região. Entre em contato com a Vital Centro Clínico Veterinário. Atendimento 24 horas pelo WhatsApp 32-3371-3464. Cuidados para o seu animal de estimação que vão além do horário comercial. Agende agora pelo WhatsApp 32-99959-1306. Tenha sempre mais qualidade de vida para a sua pele. Na Farmácia Colonial, você encontra o Tegum com propriedades cicatrizantes, hidratantes, regeneradoras e anti-inflamatórias. Proveniente do óleo de andiroba, previne e trata diversas agressões da pele causadas por agentes químicos, físicos ou naturais. Farmácia Colonial, no Largo Tamandaré, 3371-3770. E em Matozinhos, Rua Barão São João del Rei, esquina com a 7 de setembro, 3373-0123. Entrega em domicílio. Você sabia que uma visão turva e sensibilidade à luz pode ser sinal de catarata? A Clínica de Olhos Dr. Marcelo Valadão é referência em cirurgias oftalmológicas na nossa cidade e região. Tecnologia e cuidado sempre com foco na saúde dos seus olhos. Marque sua consulta e volte a usufruir do que uma boa visão pode proporcionar. Rua Padre José Maria Xavier, número 86, Centro. WhatsApp 98800-7088. Sábado, 3 da tarde, o esporte é destaque no Papo de Sábado. Oferecimento Farmasul, entrega em todos os bairros. WhatsApp 32-3518-0128. A Íntima Roupas Íntimas, Rua Arthur Bernardes, 15, no centro. Boate Casa Blanca, BR-265, no Trevo do Eloy. E Clube das Tintas, no bairro das Fábricas. Telefone 3371-6028. Sempre aqui para você economizar. tão perto que dá pra ver. É só chegar e aproveitar variedades e ofertas, todo mineiro vai curtir. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui, é logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais e vem curtir. É logo aqui, é logo aqui. Economia no Bahamas, chega mais, é logo aqui. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Saúde na porta. Em Minas, saúde é o que mais importa. O estado está fazendo cirurgias eletivas com mais rapidez. Em 2023, Minas bateu o recorde de operações. O governo também entregou novos tomógrafos e mamógrafos para realizar mais exames pertinho de você. Saúde na porta. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Minhas amigas e meus amigos, é hora de votar em quem vai nos ajudar. Em São João del Rei, vote Lívia Guimarães. Ele deu a missão, eu aceitei. Eu sou a candidata do Lula nessa disputa eleitoral pela Prefeitura de São João del Rei. Nossa terra só tem a ganhar tendo uma prefeita com histórico de luta e cuidado com o povo da cidade. Além dessa maior relação com o governo Lula e habilidade política para o diálogo constante. Vote Lívia, vote Dani, vote 13. Comunicação para cuidar de São João. PTV, PSB, pessoal, rede, solidariedade. Chegou em casa sem ração? Fralda do filhão? E medicamento do mozão? Ai! Sossega! A Araújo entrega. Ligue 0300-313-1010. Araújo. Tá. Tá barato, vem comemorar. É no Mar de Minas. Kit refrigerante Coca-Cola mais Fanta Guaraná, 2 litros, 13,98. Creme de leite Semil, 200 gramas, 2,98. Fralda Huggies, tripla proteção hiper, 69,90. Amaciante de roupas IP, 5 litros, cliente Marte Mais, 19,98. Ofertas válidas somente enquanto durarem os estoques. É Marte Minas. Confira agora os candidatos do Republicanos. Amaia Ita Rodrigues, 10,181. Andréia Vale, 10,200. Bené do Calçadão, 10,611. Diamantino Souza, 10,777. Dirceu Carvalho, 10,120. Flávio Professor, 10,122. Gelson Feliciano, 10,100. Jefferson Silva, Ubuiú, 10,023. Pensou em papelaria, material para escritório e lista escolar? Paulo Papéis. Pensou em linha completa de embalagens, caixas para presentes? Paulo Papéis. Pensou em xerox e impressões em geral? Paulo Papéis. Pensou em planners e agendas em geral? Paulo Papéis. Pensou em chapa, placa, cone, bola de isopor? Paulo Papéis. Se pensou em preço baixo e desconto direto no balcão? Paulo Papéis. Avenida Tancredo Neves, 371 Centro. WhatsApp 99103-9153. Se apronte para votar. Se estiver na outra cidade bem no dia da eleição, justifique pelo e-título e resolva a situação. Ou procure um dos locais de votação. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Vem aí mais uma dica: viver bem. Coloque mais vida e saúde na sua história. Oferecimento: Videira, farmácia de manipulação, e GV Clínicas, medicina do trabalho. A Farmácia Videira Manipulação e Homeopatia tem tudo o que você precisa. Uma ampla gama de insumos, manipulamos medicamentos alopáticos e homeopáticos, florais de Bahia e de Minas, fitoterápicos, cremes dermatológicos e muito mais. Além disso, temos linha completa da Veleda e uma linha de suplementos exclusiva para você. Venha conhecer a Farmácia Videira, a fórmula certa para a sua saúde. Rua Maria Tereza 73, pertinho da Santa Casa. WhatsApp 32 999 935-2020. Atenção, empresários e contadores. Chegou em São João del Rei a GV Clínicas, a solução para os programas ocupacionais e envio do e-social. Consultas médicas, todos os exames necessários e a garantia de uma empresa que está há 45 anos no mercado. GV Clínicas, medicina do trabalho. Já que é obrigatório, faça bem feito. Entre em contato pelo telefone 3323-8582. Instagram GV Clínicas.sjdr. Viver bem. Como Começando o Viver Bem, essa é a nossa primeira dica de saúde de hoje. Vamos falar sobre como evitar problemas circulatórios para você que trabalha sentado. Porque passar longos períodos sentado pode prejudicar a circulação e favorecer o surgimento de problemas como inchaço, varizes e também trombose. Passar horas sentado é um dos grandes males da vida moderna. Uma das consequências mais comuns desse hábito é o aumento do risco de trombose e varizes. A musculatura da panturrilha é responsável por bombear o sangue e ativar a circulação. E se ela, se a gente fica sentado muito tempo, ela fica parada, dificultando a circulação, o que pode causar retenção de líquido e, consequentemente, inchaço e sensação de pernas pesadas e cansadas. Então, o que você pode fazer para mudar isso? Levantar-se para caminhar. De tempos em tempos, procure levantar da cadeira para caminhar um pouco, seja para ir ao banheiro, tomar um café ou respirar um ar fresco. E não é preciso muito. Um estudo de janeiro de 2023 mostrou que apenas 5 minutos de caminhada a cada meia hora sentado pode reduzir significativamente tanto a pressão arterial quanto os níveis de açúcar no sangue. Olha que legal. E sabemos que enquanto a pressão alta está associada a um maior risco de varizes, trombose, infarto e AVC, níveis de açúcar descontrolados, por sua vez, prejudicam a saúde arterial, o fluxo sanguíneo e pode impedir a passagem de sangue para o coração. Então, levante da cadeira para caminhar um pouco de meia em meia hora. 5 minutinhos basta. Vai pegar um cafezinho, vai pegar uma água, ir ao banheiro. Isso aí já é o suficiente para você fazer a sua circulação melhorar. É isso, 7 horas e 41 minutos. Essa é a nossa primeira dica para você que fica muito tempo sentado, você que trabalha sentado. Algumas dicas para você evitar problemas circulatórios. Hora certa Sicredi, onde o seu dinheiro rende o mundo melhor. 7h42. Emboabas. Na boa com a 96. Radiola Emboabas. Não importa como estou. 96. Olha o que a saudade faz comigo. Inventei de ouvir um áudio antigo e chorei. Lembrei da sua voz aqui no meu ouvido. Eu jurava que tinha esquecido. Mas quando eu vi suas fotos, fui ladeira abaixo. Aí eu fui ficando preocupado. Senti saudade daquela conversa. Até tentei acelerando o áudio, mas a saudade não passou depressa. Eu já digitei, digitei de novo. Eu já te xinguei, enviei e apaguei pra todos. Escrevi te amo, te odeio, me esquece, volta comigo. Olha o que a saudade faz. Eu já digitei, eu já te xinguei, enviei, escrevi te amo, te odeio, me esquece, volta comigo. Olha o que a saudade faz. Sorriso maroto. Saudade faz comigo. Inventei de ouvir um áudio antigo e chorei. Lembrei da sua voz aqui no meu ouvido. Eu jurava que tinha esquecido. Mas quando eu vi suas fotos, fui ladeira abaixo. Aí eu fui ficando preocupado. Senti saudade daquela conversa. Apaguei pra todos. Então curte, participe. Tem mais música pro nosso lazer. No ar em Boabas, mais música. Uma rádio feita pra você. 7h48. São João del Rei e região contam agora com o maior centro especializado em tratamento de olhos das vertentes, Hospital de Olhos de São João del Rei, sob a supervisão da doutora Karina Meneghini. Os melhores aparelhos e mais modernos exames para correção dos problemas de visão. Centro cirúrgico de alto nível, oftalmologia infantil, estrabismo, glaucoma, cirurgia de catarata, retina, plástica ocular e muito mais. Atendendo vários convênios, Rua José Carlos das Neves 60, próximo ao Corpo de Bombeiros. Telefone 3371-7829, WhatsApp 988837829. Fecha mês, Esquinão. Só nesta segunda, 30 de setembro. Cerveja Brahma Latão, 3,79. Leite Ita UHT 1 litro, 3,99. Farinha de trigo rosa branca, sem fermento, 1 quilo, 2,99. Fecha mês, Esquinão. Linguiça suína Seara, quilo, 12,99. Fralda Baby Sec Ultra Mega, 29,99. Lava roupas Bio Brilho, 500ml, 99 centavos. Ofertas válidas para todas as lojas e aplicativo Esquinão. Meu nome é Hilton César, conhecido como Preto. Nosso esporte está defasado. A maioria das vezes dos campeonatos que a gente faz aí, a gente tem que tirar do próprio bolso, porque a nossa prefeitura não consegue nos ajudar. Então isso não pode ficar de lado na administração municipal. Por isso nós desenvolvemos o programa que chama-se Esporte é Vida. Fazer mais investimento, trazer para São João del Rei a prática de esporte de forma contínua e valorizar aquelas pessoas que realmente têm potencial para ser um profissional do esporte no nosso município. Let's Talk, o clube de conversação do Expert. Você, adulto que sabe inglês, mas está enferrujado ou quer aprimorar sua fala de forma natural, o Let's Talk é pra você. Sem provas, sem pressão, apenas pura conversação sobre situações do dia a dia, de forma leve e muito dinâmica. Então, vai ficar travado até quando? Expert, inglês com excelência e com muita diversão. Informações 3372-7791. Agora é 25, Jânia Costa e Igor Sandin. Olá, povo da minha cidade. Quero agradecer a todos pelo carinho e apoio que obtivemos nessa caminhada. Quero reafirmar o nosso compromisso de cuidar da nossa cidade e do nosso povo. Dia 6 de outubro, vote 25, Jânia Costa. Obrigada de todo o meu coração a todos vocês. Eu tô com 25, eu tô com Jânia Costa. É dela que a cidade gosta. Agora também em São João del Rei, Eduardo Implementos Agrícolas, próximo ao aeroporto. Aquele atendimento que você já conhece e confia dos nossos vendedores especializados na hora da entrega do produto certo. A nossa qualidade em atender bem continua a mesma. Se você não pode fazer-nos uma visita, não esquenta. Os nossos vendedores vão até você. Não perca tempo. Entre em contato agora com a Eduardo Maquinário e Implementos Agrícolas. WhatsApp 32 99841 1181. Siga nossas redes sociais, arroba Eduardo _ Implementos _ Agrícolas. Candidatos a vereador pelo PL. Valderi Leite, da Zona Rural, 22222. Política de verdade no campo e na cidade. Renova São João. Eu sou Cleudi, trabalho no EAC há 25 anos. Vou trabalhar em prol da juventude e projetos sociais. No dia 6 de outubro, vote 22123, Cleudir do EAC. É 22, é trabalho sério. Você usa a parabólica tradicional?